sobrevivo aqui também. País do nunca, terra de ninguém. E daí eu sou somente mais um no meio da galera que sai à noite de quebra pra ir numa festa. Se despede da mãe e diz que tá tudo bem, mas se marcar faz parte do além. Eu sou somente um guerreiro com um tiro certeiro. Frente a frente, o inimigo atira o primeiro. Não sou do tipo magrinho, coreia pontuda, mas tem a fórmula da frase, a mágica da rima. Tem estilo, autoestima e o dom da canção. Sou da falange da rima ladrão. Quem nunca sonhou em ter? Me diga quem. Quem nunca sonhou em ter? Quem, quem? Quem nunca sonhou em ter? Me diga quem. Sonhou em ter quem quer. A terra é fria, suja, imunda. E no espaço a maldade se junta. Tem 30 dias do mês, 6 dias de velório. Tem um mano no hospital lutando com a morte. A cada dia morre um no crime, na malandragem. Tudo bem, faz bem pra sociedade, mas que nada, é mais um mano meu que morre. Caralho, que merda, e daí ninguém se comove. Ali na esquina o capeta pula amarelinha, e ele agita pra você chegar no fim da linha. E eu nem vou sair de casa nesse carnaval. Não quero me envolver, não quero me sentir mal. Em vez de samba, suor e alegria, cena de sangue, treta e correria. E passa em viúva gatinha na faixa de 15, que arranja outro quando tiver 20. Carrega um filho no colo e o outro na mão, e daí te pede ajuda pra comprar um pão. Tem moleque travesso com ódio no olho, por uma caixa de base ele te dá um pouco. Mas eu não tô nem aí, eu quero mais é viver. Eu cuido de mim, você cuida de você. Quem nunca sonhou em ter? Me diga quem. Quem nunca sonhou em ter? Quem, quem? Quem nunca sonhou em ter? Me diga quem. De merda por aí, que desafunda. Na minha história, em um dia de glória, só morte, tragédia, ficaram na memória. As ruas são escolas, onde se aprende como sobreviver no mundo de serpente. Meu filho chora de fome, de leite me ajuda. Ninguém me ajuda, então eu vou à luta. E pá, eu tô na fita, alguém chama a polícia. Assalto à mão armada é uma forma de justiça. Sangue inocente mancha a terra fria. Quem vive pela noite não vê a luz do dia. Até pra ser bandido precisa ter estilo. Nem todo mundo tem moral de apertar o gatilho. Rezo pro meu Deus pra ele me proteger. Eu cuido de mim, você cuida de você. Thank you. dois, três, quatro e um DJ. Cinco elementos, suspeito chegando mais uma vez. A mágica do gueto é pra quem tem o dom. De maluco pra maluco, viaja nesse som. Sinta essa batida, criminosamente falange da rima. Quem conhece sabe, pra vencer na vida é preciso coragem, coragem pra lutar, coragem pra vencer. Quem é o verdadeiro irmão, respeito proceder. Aqui não tem comédia, a vida é uma estratégia, não é conto de fada. Mano, mago no vocal representando a quebrada. Chega, chega, chora, preste atenção. Chegou a nossa hora, vou contar uma história resumindo pra vocês. Pirilipipi, risada, era uma vez. Era uma vez. E aí, Magão, de boa? Beleza. Tranquilão, o que tá fazendo? Tô aí passando um som aí pra rapaziada aí. Boa, sonzeira, hein? E aí, e o resto, como é que tá? Tamo aí, meu, na correria aí, graças a Deus aí, tamo aí, firmeza. E você, meu, tá agindo lá na sua quebrada? Ah, tamo parado, né, cara? O movimento tá parado, né? Porra, tá parado porque você não faz porra nenhuma. Você fica aí com esse rabão aí sentado em frente à sua casa tomando tereré e não cuida mais aí da quebrada, tá ligado? Tem que correr atrás do seu objetivo, seja ele qual for, meu. Tá parado porque você não corre atrás, tá parado porque você não vê futuro aí no que você faz. Tem que acreditar, meu, acredita o máximo que você puder, tá ligado? Porque isso aqui é isso aí, é uma família, falange da rima, falou? Sou Corcorão, sou muito mais que qualquer gringo fugitivo de Alcatraz. Agitador insano, sou pior que Barrabás. Eu agitei muito cuzão, quer que já ia se fuder. Olha só, veja bem, eu te mando a mensagem. Você vai se quiser, sobrevive se puder. A lei da rua não é só pra quem quer comprar um cano, curtir um rap, sentar o dedo na cara dos moleque que quer ser igual a você, mas não tem condição. Olha só o que você faz, cuzão. MS força de expressão, MS força de expressão. Distorce a fala, conversa merda, assume forma sem rima. Gira, gira, cirandinha, ciranda, vamos todos cirandar. Melhor puxar esse pino ou eu mesmo vou puxar. Magão te deu uma bronca numa frase flint boom. Agora pula cururu.